és o único. Tu és o único. Por mais difícil que seja, vou ter que me libertar de certas pessoas a quem estou presa. Tudo o que faço serve para descobrir se és tu quem eu quero, se és tu quem me faz sentir que és o único. Ficar sozinhos no final.